Laguna, Rádio Sociedade. Muito obrigado pelo carinho, tá? Continua com a gente, tá bem melhor aqui. 2h58. Sociedade Agora. Boa tarde, eu sou Stephanie Ferreira e está começando Sociedade Agora. Salvador tem dia parcialmente nublado com 30 graus. 10 casos da variante de Manaus da Covid-19 foram identificados hoje na Bahia. A identificação foi feita pela LACEN após sequenciamento genético de 32 amostras. Em nota, o governo do estado informou que a variante denominada P1 é considerada mais infecciosa e que esses são os primeiros registros oficiais de que a mutação teria chegado ao estado. De acordo com o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, a investigação preliminar da vigilância epidemiológica aponta que a maioria dos pacientes, todos com residência na região amazônica, estava de férias e passou pelos municípios de Salvador, Irecê e João Dourado. Vacina Sputnik mais perto dos baianos. Mais informações com o repórter Noel Tavares. Noel Tavares. Boa tarde, Stephanie Ferreira. O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, comemorou a aprovação pelo Senado da medida provisória que autoriza o Executivo Federal a aderir ao consórcio COVAX Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde, para garantir o acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19. Com a medida, a autorização temporária para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, será mais rápida e abre caminho para a importação da vacina russa Sputnik V. Noel Tavares para a Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigada, Noel. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pretendem lançar na atmosfera grandes quantidades de carbonato de cálcio. A substância não é tóxica e ajudaria a barrar parte dos raios solares, combatendo assim o aquecimento global. O projeto conta com o apoio de Bill Gates e, segundo os cientistas, tem potencial para reduzir a temperatura do planeta em até 1,5 graus. Giro Bahia. Hospital de campanha da Arena Fonte Nova pode ser reaberto. Mais informações com Bruna Valente. O governo da Bahia está se preparando para uma possível reabertura do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova. O titular da Secretaria Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, afirmou que se a ocupação de UTIs atingir 85%, vai ser sim preciso reabrir a Fonte Nova. Vilas Boas já determinou que camas, monitores, respiradores e todo o material móvel sejam contabilizados. O Hospital de Campanha Arena Fonte Nova foi aberto inicialmente no dia 8 de junho de 2020, em meio à primeira onda de contaminação do novo coronavírus. Giro Bahia. Este foi a Sociedade Agora, informação exata na hora em que você precisa. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal Sociedade Online. Sociedade Agora. Três horas, um minuto. Show da tarde, com Mário Tito. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, a partir das 9 horas, na Sociedade. Que tal começar 2021 com tudo em ordem no seu negócio? Solução em gestão de documentos para a sua empresa é com a Fases Arquivos. Dispomos de uma equipe experiente e agilidade de atendimento para higienizar, conservar, restaurar e digitalizar todo o material físico com opção de transcrição e digitação. Fazemos todo o planejamento de classificação de documentos da sua empresa e oferecemos transporte adequado de acervo arquivístico, além de cursos e treinamentos na área de gestão documental. Ligue 71982051643 e comece agora mesmo a modernizar a gestão de documentos da sua empresa. 71982051643. Fases Arquivos. Segurança, eficiência e praticidade. Sociedade contra as drogas. Eu comecei o crime com a droga. Na verdade, eu conheci a droga e não tinha como mais manter meu vício. Aí tive uma oportunidade do crime. Esse relato é de um homem que prefere não ser identificado, porque o seu envolvimento com o tráfico de drogas gerou muitos inimigos. Por isso ele e a sua família sofrem até hoje as dores de um passado de crimes, vícios e muito sofrimento. Aqui vamos chamá-lo de esperança. Talvez este seja o substantivo que defina o sentimento de milhares de famílias brasileiras que alimentam a perspectiva de um dia ver seu familiar longe das drogas. Para baixar este podcast, acesse o nosso site sociedadeonline.com. Sociedade contra as drogas. Apoio. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Uma campanha do governo do estado. Vamos nós aqui na melhor rádio do mundo. Rádio Sociedade. Ela, ela, ela. A Rádio da Bahia. A direção geral é de seu Luciano Araújo. 3 e 4. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Vamos juntos, vamos aqui até as 6 da tarde. O melhor conteúdo te acompanhando onde quer que você vá. Novidade na programação da Sociedade. Lançamento, hein? Daniela Mercury e Gal Costa. Música nova, Quando o Carnaval Chegar. Quando o Carnaval chegar, vou saber que a vida... Safadão! A sua tarde na Sociedade é show, é show. E a festa não para não, aumenta o volume, vem ficar com a gente aqui na Rádio Sociedade da Bahia, vem! Mano, Salvador conta com você. Pague a cota única em fevereiro até a data do vencimento com 7% de desconto. Prefeitura de Salvador. Agenda de verão com Bruna Ferraz. Já começou o verão e a gente, é claro, não podia deixar de estar aqui com vocês. Verão é a época que a gente sai mais, tem aqueles festejos dessa época. Mas, óbvio, esse ano as coisas estão um pouco diferentes por causa da pandemia e do distanciamento social. Mas a Rádio Sociedade faz questão de levar para vocês a melhor forma de se divertir com segurança na agenda de verão. Pro pessoal que curte música sinfônica, se ligue nessa novidade lá do Teatro TCA. O Teatro TCA está oferecendo um curso gratuito para iniciantes em música sinfônica. Então você que tem esse interesse, é só acessar o site da própria instituição e lá vocês conferem todos os detalhes. Lembrando que as inscrições são até para essa sexta-feira, dia 5, então não perca esse prazo. Olha lá! Falando agora sobre uma forma diferente de mostrar arte para todos vocês, está acontecendo o projeto A Rua é o Museu do Povo. Todo domingo eles vão estar em uma parte diferente de Salvador, de forma gratuita, levando manifestações artísticas diferenciadas para você. Neste domingo em específico, eles vão estar lá no Castelo Branco, na Praça da Rua P. Então você que curte uma forma de arte diferente, interativa e gratuita, pode ir. E é claro, tudo ao ar livre para vocês conferirem a partir das 2 da tarde. Agenda de verão. Oferecimento Fósforos Paraná. O primeiro fósforo ecológico do Brasil. Produtos Paraná, qualidade para seu lar. Vestibular Top 500 Unifax. Bolsa de 50 a 100%. Prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Prefeitura de Salvador e você, juntos no combate ao coronavírus. Sociedade. Salvador, Bahia. 3h26 agora. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Ah, vem comigo. Fica aqui. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Bora brincar, Paulo. Quem é o cantor? Bora. Brincar de quem é o cantor. Você lembra? É um grupo musical. Ó, é do nosso tempo, hein, coroa? Sim, como não lembra? Escuta aí. O que é que eu vou fazer com liberdade? Me conta. Boa tarde, Mário Tito. Posso participar? Pode. O nome do cantor é Alexandre Pires. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário Tito. Quem fala que é José de São Sebastião no passeio. Olha o gás. Fui. Hoje tem gás, hein? Um ano. Oi, Mário. Boa tarde. Me chamo Célia. Moro em Itapuã. E gostaria de participar do sorteio do Vale Gás e do Kit Cozinha. O cantor desta tarde é o grupo Só Para Contrariar. Será? Um abraço. Beijo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Noélia Santana Meira, torcedora do Bahia. O cantor de hoje é Alexandre Pires. Me coloca nas promoções, Mário. Valeu, meu bem. Já tá. Boa sorte. Oi. Sou Cristina de Jesus Vieira, da Estrada das Barricabulas. O nome do cantor hoje é Alexandre Pires. Beijo, Cris. Boa. Tá baixinha essa ligação aí, viu, meu bem? Vamos ligar de novo. Boa tarde, Marinho. Adenildo Santiago de Castelo Branco. O grupo de hoje é Só Para Contrariar. E o cantor Alexandre Pires. Beijo, Mário. Beijo. Tudo de bom pra você. Olá, boa tarde. Alô, Mário Tito. Aqui quem fala é Alex Albuquerque, de São Félix. Oi, Alex. O cantor de hoje é Só Para Contrariar com Alexandre Pires. Valeu, irmão. Um alôzão aí pra Romildo. Todo mundo lá em Parelhas, é isso mesmo? Parelhas, no Rio Grande do Norte, ouvindo a Sociedade. Abraço, gente. 3h28. Quem é o cantor? Vai respondendo aí, concorrendo a um ano de Vale Gás. Vem comigo, vem comigo. Três e meia na Sociedade. Momento Esportivo, Sociedade, a Rádio da Bahia. Tony Silva. Salve aí, que beleza. Tito! Me conta, Tony! Vamos lá! Ai, fala aí, meu querido! Fala você! Alô, alô, galera do Show da Tarde, como é que tá? Tudo beleza? Hoje tem o quê? Hoje tem o quê, vai? Hoje tem Bahia! Hoje tem a roleta! Tem a roleta, roleta tem premiada. Vale Gás! E tem? Vale Gás! 12 Vale Gás! Isso, um ano! De um Vale ano. Gás! Um ano! Alô, galera! A roleta premiada, hein, Mário? Daqui a pouco! Pouquinho. Um ano de Vale Gás? Vale Gás? Olha o gás! Olha o gás! Que beleza! Tudo isso só aqui, meu irmão. Aqui, da Sociedade, ó, Show pai. Da Tarde. Aperta aí, DJ. Show da Tarde. Show. Ô, Mário, agora depois dessa festa toda, vamos Sim. pra nossa realidade. Vamos né, lá, pai? Cara. Ai, ai, ai, ui, ui. Vamos começar com o Índio Ramírez? Vamos, vamos. Ô, deu cara, ruim, rompeu né? ligamento cruzado. Pois é, cara. Menisco medial. No mínimo 6 meses sem jogar futebol. Moleque bem na fita. Logo hein? No momento em que o Bahia precisa tanto, né, bicho? De uma qualidade maior ali no meio de campo, como ele vinha fazendo, é uma pena. A gente lamenta muito, né? É uma perda muito grande pro Bahia, cara. É, mas não tem como, né? Tem que continuar. A luta continua, né, companheiro? Não tem pra onde correr, cara. Não tem mesmo. Bora pra cima do Goiás, amanhã estarei narrando esse jogo. A nossa jornada começa às 18 horas. Eu estarei narrando com os comentários de Cássio Cardoso, reportagens de Marcos Valença e o nosso querido Flanquel Lima no plantão. Amanhã, 18 horas, começa a jornada e a bola Sim. rola às 7 da noite. Ok. E esse Bahia, hein? Que poderá ter Douglas, ninguém sabe se vai ter Nino, Hernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba, né? Matheus Bahia segue fora. Gregory. Eita, Ronaldo. Daniel vai ser julgado. Quem mais? Pode ser Ramon, né? Verdade, Pode Ramon. Ser Ramon. Agora, daí pra frente... Ah, Rossi volta, né? Rossi, Gilberto e Thiago. Pronto. Tá bom. Não tem pra onde correr. É o Agora jeito, você fica né? sem aquela criatividade no meio de campo. É, cara. Do outro lado, tem o Goiás, que depois que venceu o Atlético Mineiro por 1-0, ganhou um pouquinho de fôlego, moral, né? Mas vem pro jogo sem o seu principal jogador, que é Tadeu. Esse goleiro que salvou esse Goiás não tá no gibi. Se não fosse ele, velho. Tadeu, a situação do Goiás estava muito mais complicada. E o Goiás deverá ir a campo com o Bahia amanhã, com Marcelo Rangel no gol, já que Tadeu está fora. David Duarte, Fábio Sanches e Iago Mendonça, o técnico joga com 3-5-2. Aí vem Índio, Henrique Lordelo, Daniel de Pauli, Shailon, que jogou aqui no Bahia, e Jefferson, Vinícius e Fernandão. Esse pode ser o Goiás. Ex-Bahia. O reencontro do Fernandão com a Fonte Nova. É, meu irmão. 7 da noite amanhã, cara. O quê? Amanhã tem que ganhar, tem que vencer, tem que fazer 3 pontos, não tem pra onde correr, meu irmão. Não adianta matemática nenhuma, é vencer o Goiás amanhã. E acabou. O empate é ruim pra caramba. Muito ruim. E hoje tem um bocado de gente que vai secar o Sport, né? Ô, oh, secador hoje, tá ligado aqui. Da noite o Sport pega o Botafogo, lá no Engenhão. Se o Sport vencer o Botafogo, passa o Bahia entra na zona de rebaixamento. Mas veja como esse campeonato tá desse jeito assim. Tá louco, né? Essa rodada que começa já amanhã. O Bahia pode entrar na zona de rebaixamento hoje e já sair amanhã, né? Não vai dar nem 24 horas. Mas é todo mundo secando hoje o Sport, né? Secando pra valer, pra o Sport não ganhar do Botafogo. Botafogo é de menino. É, meu irmão. Todo mundo secando, cruzando os dedos, ligando o secador. Uma festa, porque se o Sport ganhar, já era. Ele passa a equipe do Botafogo. Ok, Mário Tito? Um abraço, meu querido. Outro. Hoje tem roleta. Daqui a pouco. Roleta, passa a equipe do Bahia. Eu falei o quê? Ah, eu falei Botafogo? Não, Botafogo é lanterna. Isso aí... já pode preparar para a Série B. A roleta, hoje é a dia da roleta da sorte. Daqui a pouco, alô, hein? Gira, gira a roleta. Oi, oi. Oi, e tem mais. Vale gás, olha o gás. Daqui é a pouco. O show da tarde que continua com você, Mário Tito. Deixa comigo, Tony Silva. Momento esportivo, sociedade, a Rádio da Bahia. Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Pois é, sextou, e aqui não tem moleza não, a nossa equipe trabalha e trabalha muito pra você, meu amigo ouvinte, ela que sobrevoa Salvador todos os dias pra trazer pra gente a informação precisa, exata do trânsito na nossa capital baiana. Senhoras e senhores, tapete vermelho para Samara Marques. Samara. Tira o tapete. Daqui a pouquinho ela chega. 24 minutos para as 4. Pode colar na sociedade. Vamos que vamos. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Deus está no comando. Acredite, coragem, força, fé. Vai dar tudo certo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Massa demais, é. Tem barulho, fé, revolução. Senhoras e senhores, lançamento no show da tarde. Música nova de Ana Vitória. Essa dupla é incrível, maravilhosa essas meninas. A música chama-se Te Amar é Massa Demais. 20 para as 4. Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Samara Marques, pode chegar, muito boa tarde, boa sexta. Tô chegando, pois é, sexta-feira, Mário Tito, coisa boa, hein? Muito boa tarde pra você também, boa tarde a todos. Venho com boas notícias pra você que precisa trafegar agora na Avenida Bonocô. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Também pude identificar a Avenida Suburbana com boa fluidez, até mesmo ali na região da Engenheiro Oscar Pontes, pertinho da Feira de São Joaquim, ali do sistema Ferribot, tráfego apenas intenso. Porém, tem engarrafamento na ACMDetran, na altura da Praça Nilton Rica, em direção à Paralela. Por isso, você que sai da Bonocô sentido Paralela, perde menos tempo se você subir a BR e depois cortar pela Luiz Eduardo Magalhães. Chegando na Paralela, tráfego bom. Venha aproveitar o verãozão do frio. Ligue para 3380-2600 e confira as ofertas da Daikin. É com você, Maritito. Já comigo. 19 para as 4. Show da tarde. Com Mário Tito. Ei, não corre ninguém. De segunda a sexta, o seu bom dia com a informação é aqui, no Sociedade Urgente. O trânsito é em Salvador, a política em Brasília, notícias do interior da minha gloriosa Bahia e a opinião do ouvinte que faz desse programa líder de audiência no Rádio Baiano. Sociedade Urgente, com Adelson Carvalho, de segunda a sexta, 6 da manhã. Sociedade Cidadão, com o vereador Luiz Carlos. Olá, ouvinte! Essa dica é para você que quer ingressar numa faculdade e não tem condições de pagar um cursinho pré-vestibular. Estão abertas inscrições para o curso pré-vestibular na UFBA. Neste ano, serão disponibilizadas 40 vagas para o turno matutino, 40 vagas para o noturno, além das 30 vagas para a lista de espera. As inscrições vão até o dia 1º de março e as aulas acontecerão de forma remota por conta da pandemia do coronavírus. Para se inscrever, basta entrar no site simpla.com.br e digitar na busca a frase pré-vestibular na UFBA. A taxa de inscrição custa R$ 12,50. Inscreva-se e boa sorte! Sociedade Cidadão, com o vereador Luiz Carlos. Sociedade Salvador Bahia. 17 minutos para as 4 agora. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Tito. Yeah! Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Tito. Quem é? Sabe? Quem é o cantor? Não sabe. Sabe? Então me conta. Boa tarde, Maritito. Quem tá falando aqui é o Marcelo de Praia Grande, Piripiri, Marcelo de Souza, que é pode ter uma promoção aí. Quer participar da promoção aí do Baiandão e Vale Gás, todas as promoções, viu? E você é meu fã. Não falou cantor, pai? Quem é o cantor? Boa tarde, Maritito. A casa da Carla taxista. O nome do cantor é só pra contrariar com Alexandre Pires. Valeu, irmão. Será? Aquele abraço. Boa. Boa tarde, Mário Tito. Aqui é Gisso Bairro, primeira etapa de Castelo Branco. O nome do cantor é Alexandre Pires, só pra contrariar. Me inscreva aí na promoções. Uma boa tarde, obrigado. Boa. Demorou. Quem é? Boa tarde, Mário Tito. Esse que faz a melhor tarde do Brasil. Mário Tito, aqui quem tá falando é Jailton da Itinga. E o cantor de hoje é o grupo Só Pra Contrariar, com Alexandre Pires. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Quem é o cantor? Boa tarde, Mário Tito. Aqui quem tá falando é Gilson da Caixa d'Água. O nome do cantor é Alexandre Pires. Me inscreve aí, por favor. Já tá, papá. Boa sorte. Boa tarde, Mário Tito. É, Mário, o cantor misterioso de hoje é Alexandre Pires, só pra contrariar. E me cadastra aí, Mário, na promoção aí, no ano de Vale Gás e Baiano Móveis, com minha cozinha toda linda e Rádio Sociedade. Valeu, parceiro, boa sorte, boa tarde. Boa tarde, grande Mário Tito, meu irmão. Aqui é Raimundo Rasta, da Liga Moda, da Boca do Rio. E aí, o cantor de hoje é Alexandre Pires, só pra contrariar, meu irmão. Um abraço. Boa tarde aí pra todos. Bom boa final tarde, de semana, boa tarde. Meu aí na Boca do Rio, também ligado na sociedade. Meu amigo, irmão, meu querido Joildo Góes. Alô, Aloysio Sky. Tudo jóia? Saúde, muita paz. Todo mundo aí na Boca do Rio ligado aqui em nós, hein? Ligado na sociedade. Um abraço aí pra minha turma aí na Tecno Alto. Alô, alô, Júnior. Alô, equipe. Aquele abraço, turma. E a máquina pulsante. Tamo aí. Só sai bem daí, né, cara? Um abraço, Júnior. Toda essa equipe aí da Tecno Alto ligada aqui na sociedade aí na Jorge Amado. Um abraço pra vocês aí no Pela Cid também ligado aqui com a gente. Saúde e paz a todos os amigos mecânicos, chapistas, pintores, todos que amam a sociedade e não saem daqui por nada, né, cara? Que bom. 14 para as 4. Show da tarde! Show da tarde! Enquanto houver sol na sociedade. Olha a hora, Brasil, 3h56, 3h56. Sociedade Agora. Olá, boa tarde, eu sou Matheus Lucena e está começando Sociedade Agora. Salvador tem céu parcialmente nublado com 28 graus. Pesquisadores de Oxford afirmaram hoje que a vacina desenvolvida pela universidade em parceria com a AstraZeneca é eficaz contra a variante britânica do coronavírus. Segundo Oxford, as análises recentes mostram que a vacina proporcionou uma redução do tempo de eliminação do vírus, o que pode gerar uma queda na transmissão da doença. No Brasil, o imunizante de Oxford será produzido e distribuído pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Vazamento de gás provoca incêndio em Salvador. Os detalhes com Noel Tavares. Boa tarde, Noel. Noel Tavares. Boa tarde, Matheus Lucena. Um incêndio causou estragos em uma casa na manhã de hoje no bairro Fazenda Grande do Retiro, aqui em Salvador. A suspeita inicial é que o fogo tenha sido iniciado após um vazamento de gás no botijão de uma casa. Conforme o Corpo de Bombeiros, o morador da residência havia deixado o local para ir a um supermercado, deixando o fogo aceso. Após conter as chamas, o Corpo de Bombeiros informou que a estrutura da casa ficou comprometida. Ninguém ficou ferido. Noel Tavares para a Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que deve enviar ao Congresso um projeto de lei complementar para fixar a cobrança do ICMS, o Imposto Estadual, sobre o valor do combustível aos consumidores. De acordo com ele, a outra proposta é que o ICMS seja cobrado sobre o preço dos combustíveis na refinaria e não no preço médio nas bombas, como é feito atualmente. Desde o início do ano, a Petrobras reajustou duas vezes o preço da gasolina e uma vez o preço do diesel. No caso da gasolina, a alta acumulada nas refinarias foi de cerca de 13%, enquanto o óleo diesel teve aumento de 4,4%. Giro Bahia. Produtores do oeste da Bahia esperam colher média de 66 sacas por hectare. Sheila Gobi traz mais informações. Chuvas dos últimos dias no oeste da Bahia. As precipitações amenizaram o impacto da seca durante o plantio da safra 2020-2021 de soja no fim do ano passado. O cenário deixa agricultores da região com esperança de conseguirem boas produtividades nesta safra. A expectativa do setor é colher, em média, 66 sacas por hectare, atingindo assim os mesmos números alcançados na safra 2017-2018. Nessa safra 2020-2021, foram cultivados um pouco mais de 1,5 milhão de hectares de soja no oeste da Bahia. A região é composta por 8 municípios que se destacam na produção do grão. E Barreiras, Sheila Gobi, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. E o prefeito Bruno Reis afirmou que a vacinação em idosos acima de 60 anos deve começar em 2 semanas. Para saber mais sobre essa notícia, acesse o nosso site, o sociedadeonline.com. Este foi o Sociedade Agora, informação exata na hora em que você precisa. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. Show da tarde. Com Mário Tito. Esse ano pode até ser diferente. Mas na Sociedade o verão tem a mesma alegria e informação de sempre. Um verão de muita consciência, conteúdo e diversão. Vamos dar dicas para você se cuidar na estação mais quente do ano. Ah, e vamos tocar vários sucessos para deixar o seu verão com a cara da Bahia. Não vacile, é sem aglomeração e use a máscara. Verão 2021, vem com a gente nesse verão diferente. Oferecimento Fósforos Paraná, o primeiro fósforo ecológico do Brasil. Produtos Paraná, qualidade para seu lar. Vestibular Top 500 Unifax, bolsa de 50% a 100%, prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Prefeitura de Salvador e você, juntos no combate ao coronavírus. Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo, pego, brindo, toma. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, ai, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. SociedadeOnline.com, o site preferido dos baianos. As notícias mais importantes para o seu dia, podcasts atualizados para você que perdeu as entrevistas da nossa programação, notícias do esporte e todas as informações necessárias para você se manter informado pelo seu celular, computador ou tablet. SociedadeOnline.com, um site feito para você que curte estar conectado. Quatro horas e dois minutos. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Vem comigo, vem comigo, yeah. Vem comigo. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Tá na hora? Vamos lá. Oi, Mário. Boa tarde, amigão. Tudo jóia? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Primeiramente, eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui hoje contando a minha história. No Minha Vida Virou Novela. Eu sou um grande fã da Sociedade. Não perco o show da tarde, cara. Sempre que eu posso, eu tô aqui ligado. Eu gosto demais desse quadro, Mário. E hoje eu resolvi pedir auxílio aí aos ouvintes da Rádio Sociedade, porque eu tô numa situação complicada, irmãozão. Eu tenho 56 anos, já sou um homem experiente, eu me chamo Ronaldo. Eu moro aqui em Águas Claras. Marão, eu tô numa situação desconfortável, cara. Tá me deixando muito impaciente, sabe? A minha filha, ela começou um namoro com um cara folgado, viu, bicho? Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, cheia de intimidade, já se achando um morador, querendo já sentar na janela, cheia de gracinha? Mário, você tem uma ideia? Ele chega na minha casa, já vai abrindo os dentes, gritando: diga aí, sogrão, cheguei! O cara se joga no sofá como se fosse a casa dele. Chega na cozinha, já vai com intimidade com minha esposa, perguntando como é que estão as coisas, abrindo panela, dizendo que a comida está gostosa, se escalando para almoçar. Marão, eu já andei checando a vida desse jovem e ele não trabalha, não quer nada da vida. A Yasmin, pelo contrário, não é porque é minha filha não, mas ela é uma moça estudiosa. Trabalha, esforçada, sabe, Mário? Ajuda aqui em casa. E eu, sinceramente, Mário, acho que ela não merece um namorado como esse cara, não, viu? O cara não quer nada com a Voz do Brasil, velho. Às vezes ele chega lá em casa na sexta, só sai na segunda, meu irmão. Eu gosto de ver meu futebol dia de domingo, deitado no meu sofá. E adivinha quem tá se aboletando lá no meu cantinho preferido da casa? O pior, Mário, o controle na mão. Eu tava querendo ver meu jogo, ele querendo ver Netflix, é mole? Pago as despesas da casa, pago água, pago luz, faço feira. Esse caboclo ainda chega na minha casa, cheio de brincadeira, e não faz nada. Outro dia eu cheguei em casa, minha esposa faz um suco de manga maravilhoso. Abri a geladeira, o meu suquinho não tava lá. Esse cara tá passando dos limites, sabe, Mário? pra piorar, ainda fica cheio de gracinha pro meu lado. É sogrão pra lá, sogrão pra cá. Já conversei com Yasmin sobre ele. Falei com ela que eu não simpatizo nem com o jeito dele, nem com o estilo de vida que ele leva. Sabe aquele cara beiroso, Mário? Essa relação dele está me deixando chateado já. Sei que se eu conversar com a minha filha, ela vai ficar chateada comigo. Já chamei ele para conversar, mas ele leva tudo na brincadeira, no sorriso, sabe, Mário? E eu realmente não sei o que fazer com um cara desse. Me diz aí, se você fosse o sogro de uma figura como essa, como você trataria ele? Aceitaria? Liberaria já o sofá para ele, porque o quarto de visita parece que já é dele. Não quer sair lá de casa. Mário, eu já pensei seriamente em fechar a cara para ele, não dar nem bom dia, nem boa noite, fazer como se ele não existisse, sabe? Mas por outro lado, tem a minha filha que eu não quero magoar, não quero decepcionar. A minha dúvida é, gente, proíbe esse cara de ir lá na minha casa, se ele quiser namorar, vai namorar em outro lugar. Ou deixo tudo como tá? Me diz aí. Eu amo tanto a minha filha, Mário, que eu não quero vê-la infeliz. Não quero vê-la triste. Mas quanto a ele, qual atitude que eu devo tomar? Me conta aí. Eu tô na escuta, Marinho. Obrigado por contar a minha vida hoje aqui no Show da Tarde. Que cara folgado, viu? Coisa linda. Oi, sobre a história de hoje, boa tarde. Boa tarde, Mário Tito, tudo bem? Tudo. Meu nome é Val. Oi, Val. Moro aqui no Novo Horizonte. É, sobre a história de hoje, você tem que chamar sua filha, chamar esse rapaz e ter uma conversa amigável, né? Uhum. Porque se ele tá começando agora e tá assim com esse... essa folga, né? Tão espaçoso. Oh. Imagine lá pra frente. E você é o homem da casa, o sacerdote da casa é você. Então você que tem que impor a regra. Independente que sua filha fique chateada ou não, mas se tá lhe incomodando, você tem que chamar atenção. Valeu? Valeu. Quero participar aí das promoções. E um bom final de semana a todos. Pra nós. Um abração, irmão. Galera. Valeu, cara. Tudo de bom. Daqui a pouquinho, roleta premiada, hein? Vamos sortear aí pra você aqueles presentes maravilhosos. Um ano de Vale Gás, hein? Quer mais? Tem? Vamos nessa, gente! Aumenta aí! Oi, boa tarde! Mário Tito, boa tarde! Walter, taxista de Lauro. Oi, Walter! A respeito da carta desse amigo aí, Mário Tito... ele tem que chamar a filha dele, ter uma conversa com ela de pai para filho e botar esse cara para fora, irmão. Esse cara é folgado, manda esse folgado se papocar nos infernos. É o bom vivão, o bicão, manda ele pois partir. É. Bicão, né? 4:17 na sociedade. Daqui a pouquinho, sorteio, hein? Já já vou te perguntar. Isso, você quer, eu quero sua resposta. How do you sleep na sociedade? Hoje é dia de sorteio, hein? Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Sim, o nosso helicóptero sobrevoa Salvador, a bordo está ela, Samara Marques, que traz agora a informação do trânsito para você. Samara. Deixa comigo, Mário Tito. Estou acompanhando agora congestionamento na Avenida San Martín. Tem muita gente que está saindo ali do trecho final da Suburbana ou sai do bairro do Uruguai e sobe a San Martín para poder chegar rapidamente na BR. Mas agora não é uma boa ideia, não. Venho com uma dica. Você que segue pertinho do bairro Plataforma ou Itacaranha, sentido BR, a nova ligação Lobato-Pirajá tem trânsito bem mais fluido. Se está bem pertinho de Paripe, Periperi, a estrada da base naval de Aratu vale a pena. Agora, você que circula na calçada com destino à Rótula do Abacaxi, suba via expressa, é o melhor caminho neste momento. Por falar na BR, na 324, entre o acesso norte até as proximidades do bairro Valéria, a região ali também de Simões Filho, tráfego fluindo sem dificuldade. Seja corretor de seguros na Escola de Negócios e Seguros em apenas 7 meses. Curso com aulas online ao vivo. Parcele em até 12 vezes sem juros. Acesse sercorretor.com.br. É com você, Mari Tito. Deixa comigo, Samara. 4h22. Show da tarde. Com Mário Tito. Tricolor, a correria não para, a pressão é forte, nem temos tempo para lamentações. Neste sábado, tem mais uma decisão na Fonte Nova. Bahia! A jornada esportiva aqui na Sociedade começa às 18 horas. Eu estarei tocando de primeira para você. Ao meu lado, os comentários de Cássio Cardoso, reportagens de Marcos Valença e Flancal Lima no plantão. Oferecimento Coronavírus isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Quer uma chance para viver seus sonhos em 2021? A Unifax tem 500. Chegou o vestibular Top 500 Unifax. Bolsas de 50 a 100% para os 500 melhores colocados. Uma chance atrás da outra para você conquistar um diploma de peso no mercado. Prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Duas datas para você escolher estudar com a qualidade acadêmica da Universidade Nota Máxima no MEC. Inscreva-se em viva.unifax.br. Consulte condições. Sabor de verão com Silvana Oliveira. Tá certo que é um verão diferente, mas ainda assim é verão, né? E tudo bem que a gente precisa manter um distanciamento social, mas é possível sim confraternizar, pelo menos com quem mora com a gente. E tem coisa melhor do que colocar um carvão, ver a brasa arder e a comida ir ficando pronta aos pouquinhos, aquele cheiro gostoso permeando um bom bate-papo? Claro que eu tô falando de churrasco, o mais tradicional, óbvio, é de carne bovina. Mas você já experimentou junto com a linguiça? Linguiça, o frango, a carne, legumes e cogumelos grelhados. O milho você pode fazer com a casca. Já para os pimentões, é melhor tirar as sementes. Cebolas e tomates vão direto na grelha, cortados em rodelas. Cogumelos pequenos, sim, Paris, shiitake, portobello, chanterelle. Você pode fazer uma misturinha e colocar tudo em espetos, com um molhinho shoyu, tudo de bom. Então bora preparar esse carvão? Ah, mas churrasqueira elétrica também vale, viu? Sabor de verão com Silvana Oliveira. Oferecimento Fósforos Paraná, o primeiro fósforo ecológico do Brasil. Produtos Paraná, qualidade para seu lar. Vestibular Top 500 Unifax, bolsa de 50 a 100%, prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Prefeitura de Salvador e você, juntos no combate ao coronavírus. Sociedade, Salvador, Bahia. 4h25. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Ah, vem comigo, pode chegar. Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito. Olha, a Helena Mendonça já está comigo aqui no Facebook. Já estamos ao vivo, Facebook, Rádio Sociedade da Bahia. Um abraço a Ismael Cardoso. Aí, Ismael, aquele abraço, irmão. Tamo juntão aí, fica à vontade. Ó, tô aqui, Rádio Sociedade da Bahia. Chega aí, curta, comenta, compartilha. E vamos embora, cara. Vamos embora aí, porque o bicho vai pegar, hein? Daqui a pouquinho. Comente, compartilhe. Rádio Sociedade da Bahia no Facebook. Pronto, quero você compartilhando, enviando para todos os grupos. Você que está aí ouvindo a Sociedade, pode compartilhar agora. Isso. Compartilha mais. Mais. Pode mandar para todo mundo. Cadê os amigos aí? Pronto, fecha com os amigos aí. Vamos lá, curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Ah, sobre a carta de hoje, rapaz. Hein? Você com um genro desse, hein? Me conta aí, quero saber a sua opinião. Boa tarde, Mauro Tito. Boa. Fala aqui, o Ed Brasileiro de Macajuba, Bahia. Mauro Tito, eu tô ouvindo seu programa. Diga, irmão. Essa carta aí que esse coroa mandou para você aí é o seguinte. A filha dele escolheu isso aí, entendeu? Agora ele tem de aguentar, porque hoje a jovem de hoje procura só o que não presta, entendeu? E é, rapaz. Olha aí, ó. Diz que você vai ter que aguentar, viu, coroa? Até quando, hein? Boa tarde, Mário Tito. Meu nome é Denil Silva dos Santos, do bairro da Caixa d'Água. Gostaria de concorrer às premiações da tarde. Pronto. O cantor misterioso é Alexandre Pires. Um forte abraço a você e toda a sua equipe. Valeu, queridão. Um abraço, hein? Daqui a pouquinho, o sorteio da promoção dos Fósforos Paraná. Fósforo Paraná. Sabe? Isso, aquele da cabeça verde. Você vai me responder a pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho. Isso. Qual o fósforo ecológico do Brasil? O primeiro, hein? Qual o primeiro fósforo ecológico do Brasil? É o da cabeça verde. Já sabe? É o que você usa aí na sua casa. Lá em casa só entra dele. Só acende o fogo com ele. É, fósforo Paraná. Daqui a pouquinho, quero essa resposta aqui pra te dar um ventilador. Um ventilador nesse calorão, pai. Bicho tá pegando. Sim. Sim, sim. Tá pra cá também, pai. Esse daí. Tá, já está linkado. Você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na Sociedade a nossa transmissão da promoção, do sorteio. A promoção, isso, vamos sortear aqui na roleta premiada. Você vai rodar, quem vai rodar é você, Gabriel. Gabriel vai girar a roleta e você vai escolher aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vai cair... A pessoa tem que acertar a roleta aqui também, né? Na roleta você tem Show da Tarde, Jornada Esportiva, Bate-Bola, Esporte Mais, Balanço Geral, Conexão Sociedade, Vamos Acordar e Sociedade Urgente. Você vai escolher... A gente dá um jeito, tá? E você vai escolher... Olha, não tem escolha não, é o prêmio, né? É o prêmio. Já tem aqui o ventilador e R$100, um voucher de R$100 da Buana Pizza. Vai ser gostoso hoje, hein? Ah, também tem a promoção do Ano de Varigás. É daqui a pouquinho, tá? Enquanto isso, o sucesso está no ar. Na Sociedade. Daqui a pouquinho você vai girar comigo. Você vai acompanhar pelo Facebook também. Tá ok? Show da Tarde! Não vai me adivinhar. Tá fácil ler na cara que eu não canso de te procurar. Carinho faz arrepiar. Sozinha tu não vai ficar. Será que cabe eu aí? E aí, será que cabe eu aí? Tá cabendo? Bonito? Ah, então tá. Ah, chegou a hora. Cadê o tchan tchan tchan tchan? O tchan tchan tchan tchan? O tchan tchan tchan tchan? Atenção, gente. Hoje é o dia da roleta premiada. Vamos estrear essa promoção maravilhosa aqui na Rádio Sociedade. Você que está acompanhando a gente aqui no nosso streaming, aqui no sociedadeonline.com, imagem e som ao vivo dos estúdios da Sociedade. Estamos aqui também no Facebook. Pronto. Estamos gravados aí também, né? Estamos aí no YouTube também. Pronto. Ó, e eu vou pedir desculpas porque não temos uma moça linda, maravilhosa, aqui para rodar a roleta para gente, tá? E iluminar, embelezar essa nossa tela aqui com uma beldade do sexo feminino. Mas Mari, tudo bem. Mari, sextou, hein? Não tem problema, não. A gente traz Gabriel para cá. Gabriel, na falta dessa mulher maravilhosa, por favor, venha. Aí, Gabriel já tá aqui, você que tá acompanhando aí, tá vendo o Gabi ali, ó? Pronto, aí, ó. Tá aqui também, Gabi. Aí, Gabi, aí, Gabi. Ó, tá cheio de câmera aqui. A gente tá se sentindo no balanço geral aqui da Record Bahia, tá? Pra você acompanhar que nós vamos rodar a roleta aqui. Gabriel, dá uma giradinha aí pra ver, Gabriel. Pronto, aí, ó, ó, ó. Ela gira, tá vendo? Isso. Não é o que vai sair na roleta que vai presentear você. Nem você, nem você. É o que vai... é a resposta que você vai me dar, porque eu tenho uma pergunta aqui muito fácil, fácil, tão fácil como beber água, não é verdade? Pois é, eu tô aqui, já ligamos? Já? Adeilde Almeida Martins. Pronto. Mora no 2 de julho? Moro no 2 de julho. Você não conhece 2 de julho? Claro, já estive aí muitas vezes, já fui comprar umas frutas maravilhosas aí, tem uma feira maravilhosa. Barata, maravilhosa. Meu amigo Juruna Prazeres já me levou para almoçar aí no 2 de julho, tem um negócio de um bife aí que dá dedos de grossura. É. Uma delícia, rapaz. É delícia mesmo. Tudo aqui no 2 de julho é bom. Adeilde, você é maravilhosa. Graças você a é a diferença disso aí. É. Adeilde, você tá ligada que você tá concorrendo a um ventilador agora na Rádio Sociedade, mas R$100 em Vale Pizza, né? Ó, filho. É, olha, fala a verdade. Eu botei pro Vale Gás. Vale Gás foi? Foi, Vale Gás. Eu tô precisando muito. É mesmo? É. Mais um ventilador ajuda? O ventilador ajuda. Você usa fósforo aí na sua casa? Se eu uso fósforo? Hã? Usa? O Paraná. Paraná é o fósforo preferido. Então eu vou perguntar, se a senhora usa o fósforo Paraná, eu tenho certeza absoluta que a senhora vai me responder bonito. A senhora tá acompanhando aí com sua imagem? Tô. Tá acompanhando? Tá vendo o Gabriel como ele tá bonitinho hoje aqui? Gabriel, tô vendo o Gabriel como tá bonitinho. Ah. Gira, roleta, Gabriel. Roleta girando na sociedade, roleta girando. Você vai me fazer, vai me responder. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, hein? Ô, Mário Tito. Oi. É, eu tô com o celular de minha neta que chegou aqui agora. E ela tá aqui, mais tarde que ela vai pra casa. Pronto. Aí tô ouvindo o rádio pelo celular dela. E qual o nome da sua netinha? Oi? O nome da neta? O nome de minha neta? Hã? É Maria Carolina. Carolina? Maria Carolina. Maria Carolina, um beijo. Adeilde, a roleta indicou aqui o Vamos Acordar. Valera. Você acorda cedo? Às vezes, porque eu tenho pressão alta, né? Tomo remédio. Uhum. 8 horas da noite. É, eu só ligo quando tô na casa de minha mãe. Ó. Aí quando eu tô aqui, mas minha pressão é alta, eu tenho 81 anos, a pressão é altíssima, qualquer coisa sobe até pra 19. A roleta indicou aqui o Vamos Acordar. Eu acordo cedo. O Vamos Acordar começa às 4 da manhã, com aquela música sertaneja bonita. Ah, isso mesmo. Aquele galo cantando pra te despertar. Aquele galo cantando pra despertar. Aquele sertanejo de chapéu de couro. Ah, que canta essa menina, Rita. Hein? Que canta Rita. Ele canta Rita, é? De chapéu de couro. Ó, o nosso Valdo Silva, do Vamos Acordar, tá mandando um beijo pra você. A roleta deu Vamos Acordar aqui, hein? Ah, Vamos Acordar. Vamos ver se o Vamos Acordar mandando, vai te dar sorte. Ele, eu tô mandando um beijo e um abraço pra ele e um final de semana. Valeu, Valdo Silva. Vou ver se Valdo Silva vai te dar sorte, viu? Saiu o programa Vamos Acordar, apresentado por ele, Adeilde. E agora a pergunta. Qual é o primeiro fósforo ecológico do Brasil? Aquele da cabeça verde, Adeilda. Fósforo da cabeça verde? Hã? Assim, conhece demais. Qual é? Aí eu vou riscar pra você ver. Quer que eu risque? Não, aqui, eu quero que você diga o nome. Ó, já riscou o fogo. Paraná. Opa! Ela veio com fogo, rapaz! Aqui, eu risquei. Ela, olha, a roleta premiada te deu sorte, Adeilde. A roleta premiada deu sorte. O Vamos Acordar com Valdo Silva, 4 da manhã, Silva. Aqui na Sociedade. Gabriel, gratidão. Da próxima, a gente manda um Vale Pizza pra você. Tá bom? Ó, Adeilda, fala aí com o nosso querido Guilherme, ele vai falar com você e vai dizer como é que você faz pra pegar o seu prêmio aqui. Um ventilador e R$100... Tá, um voucher de R$100 da Buena Pizza. R$100. Não é o dinheiro, não. É um voucher que você vai ligar pra Buena Pizza. O calor tá demais. Vai pedir e vai. Se calou, hein, mãe? Calou. Ui! Ai, que calor, Adeilde!

que tudo irá se acertar. Melhor do que ele ficar calado e só aceitando as coisas ruins. Pois é, que a força do bem nos proteja e nos guie. 13 minutos para as 5. Hoje é sexta-feira, né, cara? Fique à vontade na sociedade. Daqui a pouquinho, um ano de Vale Gás. Quer? Curta, comenta e compartilha muito a nossa live agora no Facebook. Rádio Sociedade da Bahia. Quis evitar teus olhos. Show da tarde! Não me deixe. Laura Pausini. Inesquecível na Rádio Sociedade. Um abraço aqui pro meu amigo Zenon Moreira. Alô, Non! Um abraço pra você e pra toda a minha nação grapiona, rapaziada aí em Itabuna, Bahia. Itabuna, meu amor, que saudade aí. Saúde, muita paz aí pra toda essa nação que eu amo tanto, que eu respeito demais. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho, um ano de Vale Gás na Sociedade. Já já também, Raimundo Varela, Adelson Carvalho. Já já as novidades do futebol, a gente te conta aqui na Sociedade. 4h55. Sociedade Agora. Olá, boa tarde, eu sou Matheus Lucena e está começando Sociedade Agora. Salvador tem céu parcialmente nublado com 28 graus. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, anunciou hoje que pretende comprar 10 milhões da vacina contra a Covid-19 Sputnik V importada da Rússia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no entanto, ainda precisa liberar o uso emergencial da vacina. O governo disse também que o preço precisa ser competitivo. A farmacêutica União Química, empresa que produzirá a vacina russa no Brasil, informou que aguarda a resposta da Anvisa para importar o primeiro lote com os 10 milhões de doses já em fevereiro. Polícia investiga a morte na Avenida San Martín. Os detalhes com Noel Tavares. Ok, Matheus Lucena, e tudo aconteceu durante a madrugada de hoje. O homem morreu após sofrer agressões físicas. Na madrugada, a Polícia Militar disse que recebeu a informação de que a vítima, Celino Gonzaga Oliveira, foi encontrada caída em um posto de combustível. Celino ainda foi medicado por equipes do SAMU e deu entrada em uma UPA, porém não resistiu e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. O registro é da 4ª Delegacia. Noel Tavares para a Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O setor agropecuário brasileiro recebeu, por meio do programa Crédito Rural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado em março de 2020, financiamentos no montante de R$1,7 bilhão no ano passado. Desse total, R$1,5 bilhão foram referentes ao Plano Safra 2020-2021. Segundo o BNDES, o objetivo do programa é garantir o longo período da oferta de crédito para produtores rurais. Até agora, o banco concedeu empréstimos a 3.700 produtores em mais de 5.200 operações. Giro Bahia! Aulas presenciais devem voltar com metade das turmas, afirma secretário de Administração Municipal de Vitória da Conquista. Os detalhes com Aline Ferraz. As aulas presenciais estão suspensas, né? Há quase um ano, o último decreto do governo do estado prorrogou a suspensão até o dia 7 de fevereiro. No último dia 30, pais e alunos das redes pública e particular realizaram um protesto aqui em Vitória da Conquista pedindo o retorno das aulas. De acordo com o secretário de administração da Prefeitura de Vitória da Conquista e presidente do Comitê Gestor de Crise, o Cairan Rocha, está sendo planejado um retorno gradual das aulas para agora em março. Algumas turmas retornarão com 50% dos alunos. As escolas estão sendo preparadas para o ensino híbrido, com aulas presenciais e remotas. Ainda de acordo com o secretário de administração municipal, houve uma aceleração do crescimento dos casos de Covid no município. Foram registrados 1.457 casos da doença em pouco mais de 2 semanas. Sobre um possível fechamento de bares, restaurantes e sobre a proibição de música ao vivo nesses estabelecimentos, o secretário afirmou que o Comitê de Crise, em parceria com a Polícia Militar, optou pela manutenção da abertura desses estabelecimentos, mas com punição maior para aqueles que estiverem descumprindo as normas de segurança. Com informações de Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano, Aline Ferraz para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia! Vacina contra HIV será testada no Brasil. Para saber mais sobre essa notícia, acesse o nosso site, o sociedadeonline.com. Este foi o Sociedade Agora, informação exata na hora em que você precisa. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. 4h59. Show da Tarde. Com Mário Tito. Programa Seu Caminho. Com o crescimento das cidades, crescem também os problemas de mobilidade. E é por isso que estamos aqui para te ajudar com o seu caminho. Para você que está no trânsito, voltando para casa, na estação do metrô, saindo para a faculdade, você amigo taxista ou motorista de aplicativos, de segunda a sexta-feira às 18 horas, você é o meu convidado para curtir o programa Seu Caminho aqui na Sociedade. Informações das principais vias da capital baiana, a movimentação das estações, horários de saída dos ferres e lanchas, o trânsito nas rodovias, as notícias mais relevantes do dia, prestação de serviços e o ouvinte repórter Sociedade atualizando o trânsito em tempo real. O primeiro e único programa de mobilidade da cidade, Seu Caminho, a sua melhor carona, de segunda a sexta às 18 horas, comigo, Matheus Ramos, aqui na sua Sociedade. Seu IPTU tá nas novas orlas. Seu IPTU está nas novas avenidas. Seu IPTU está na contratação de profissionais de saúde. Seja nas obras ou no combate ao coronavírus, seu IPTU está sempre presente onde a cidade mais precisa. E para continuar se transformando, Salvador conta com você. Pague a cota única em fevereiro até a data do vencimento com 7% de desconto. Prefeitura de Salvador. Pensando em melhorar o visual da sua cozinha? Então fique ligado neste recado. A Sociedade e o Baianão Móveis vão deixar a sua cozinha de cara nova. Tem armário, fogão, mesa com cadeira, cafeteira e muito mais. Participe pelo WhatsApp 71996561025 ou pelo telefone 71-3486-3201. Minha cozinha toda linda. É a Sociedade e o Baianão Móveis, a loja dos baianos, deixando a sua cozinha toda linda. Vamos nós aqui na melhor rádio do mundo. Rádio Sociedade. É ela, é ela, é ela. Da Bahia. Aumenta aí. 5h01. O som nasce aqui. Na cidade grande. E vai subindo, subindo, subindo pelo céu, chegando até você com a vibração super positiva do seu rádio, do seu tablet, do seu celular, do seu computador. Senhoras e senhores, muito prazer. Mário Tito. Sozinho eu não posso, não. Paulo Calil, vamos nessa, irmão. A nossa produção tá ok, Gui? Vamos que vamos, Gabi. Aí, rapaziada, simbora, porque a Rádio Sociedade não para de tocar. Sucesso, tocar notícia e prêmios. Daqui a pouquinho, aquele presentão para te deixar suave. Um ano de Vale Gás. São 12 vales para você ficar o ano inteiro sem coçar o bolso para comprar o gás. É por conta da Sociedade da Brasil Gás, tá? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Show da Tarde, com Mário Tito. Daqui a pouquinho, mais novidades do Conexão Sociedade, a gente conta pra você. Seu Raimundo Varela chega já, já. A direção geral é de seu Luciano Araújo. 5h03. Onde fores feliz, fica. Tracy Chapman na Sociedade. Cinco e dez. Sociedade no ar. O trânsito em tempo real. Vamos voltar com ela, Samara Marques, direto do helicóptero da Sociedade, com a informação do trânsito. Chega mais, daqui sigo dando carona. Muita atenção, trânsito congestionado agora na região do Caminho das Árvores, principalmente na Avenida ACM, sentido Praça Newton Rick. Tem gente que sai da Juracy Magalhães em direção a Newton Rick, fazendo todo esse trajeto, mas não vale a pena por conta da redução das faixas e de obras que estão acontecendo ali no local. Então, você que sai do Rio Vermelho, tem como deixar na Praça do Iguatemi, região do Iguatemi, a Praça Newton Rick? Suba pela Vasco da Gama, depois complete o seu caminho pela Bonocô. Já você na Bonocô, com destino à Avenida Paralela, a Luiz Eduardo Magalhães acaba valendo a pena por conta do trânsito congestionado agora na ACM Detran. Agora, na ACM Detran, sentido região da Rota do Abacaxi, acesso norte, trânsito fluindo bem, então vale a pena. Ansioso e preocupado? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É com você, Maritito. Já já eu volto. 5:11. Show da tarde. Um abraço aí, meu amigo Valdo Silva. Alô, Valdo Silva. Valdo Silva, 4 da manhã, aqui no Vamos Acordar na Sociedade, hein? Esse aí que você tá ouvindo é Zé Vaqueiro. Tenho medo. Meu amigo Joildo Góes tá mandando um abraço pra todo mundo lá na fazenda. Tá na hora de recolher o gado agora, né, Joildo? É, rapaz. Pra você aí no campo, meu amigo. Gratidão pelo carinho da sua audiência. Ô, Sociedade. 5:17. Essa é clássica. Você lembra? O nome dele é Richie. Eu quero só você. Richie na Rádio Sociedade da Bahia. Manda um abraço aqui pro meu amigo Valmir Rosário, jornalista de altíssimo garbo e elegância, que nessa semana está fazendo uma homenagem maravilhosa a outro mestre da comunicação do sul da Bahia e do Brasil, meu querido amigo Ramiro Aquino. Ramiro, um abraço. Valmir, um abraço. Grandes mestres aí da comunicação, jornalistas, professores. Máximo respeito, turma. 5:21. Show da tarde. Com Mário Tito. Esse ano pode até ser diferente. Mas na Sociedade o verão tem a mesma alegria e informação de sempre. Um verão de muita consciência, conteúdo e diversão. Vamos dar dicas para você se cuidar na estação mais quente do ano. Ah, e vamos tocar vários sucessos para deixar o seu verão com a cara da Bahia. Não vacile, é sem aglomeração e use a máscara. Verão 2021, vem com a gente nesse verão diferente. Oferecimento Fósforos Paraná, o primeiro fósforo ecológico do Brasil. Produtos Paraná, qualidade para seu lar. Vestibular Top 500 Unifax, bolsa de 50% a 100%, prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Prefeitura de Salvador e você, juntos no combate ao coronavírus. Se você gosta de economizar, o Atacadão é o lugar para você comprar barato de verdade. As lojas Salvador Barros Reis, Cajazeiras e Bonocô, além de Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho, estão prontas para atender os donos de comércio e você que compra para sua casa. Tem variedade, economia e os produtos das melhores marcas que só mesmo o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Não perca mais tempo, não. Se tem um lugar para comprar barato de verdade na Bahia, é no Atacadão Autosserviço, o lugar de comprar barato. Você tem um encontro marcado comigo, Jéssica Smetak, de segunda a sexta no nosso Bahia no Ar. As primeiras notícias do estado, trânsito, serviços e tudo o que você precisa saber às 7 da manhã. É logo após Varela, na sua Record TV Itapuã, canal digital 5.1. Sociedade, Salvador, Bahia. 5:24. Sociedade no ar. O trânsito em tempo real. Olha ela, Samara Marques, e a informação do trânsito agora na Sociedade. Olha eu, cheguei, daqui sigo acompanhando o trânsito na cidade, claro, dando essa carona para você. Bem, atenção, tem congestionamento na Avenida Liomar Baleeiro, na altura dos bairros Jardim Cajazeiras e Vila Canária. Lentidão também na volta para casa, logo na saída da BR, em direção ao bairro Jardim Santo Inácio, mas ainda assim vale a pena encarar o fluxo intenso de veículos na Rua da Indonésia, ali na altura da Estação Pirajá. Você que segue agora na BR-324, vai para casa, tem como destino ali o interior do estado, mas na verdade sua rota mesmo é Cajazeiras, siga pela via regional ou até mesmo pela Avenida 2 de Julho. Ainda na 324, tem trânsito um pouco mais carregado na altura do bairro Valéria, sentido acesso norte. Lembre-se, se você tem como destino a paralela, desça pela estrada do CIE Aeroporto. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. É com você, Maritito. Deixa com a gente. 5h24 na Rádio Sociedade da Bahia, gente. Obrigado aí pelo carinho. Gratidão mesmo, viu? Vacina contra HIV será testada no Brasil. Tá aqui no nosso portal sociedadeonline.com. Ana Carolina, quer saber? Quer? 28 para as 6. Momento Esportivo, Sociedade, a Rádio da Bahia. Benedito Magrini, te contei não! Tá na 740 AM. Na 102,5 FM. No aplicativo Sociedade Play. Sociedadeonline.com. Estamos aqui ao vivo neste momento. No canal oficial da Rádio Sociedade no YouTube. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like. Amanhã tem futebol na Sociedade e você vai acompanhar com som e imagem a nossa transmissão no YouTube. Corre lá, hein? Pertinho do jogo, a gente te aciona aí. É só ativar o sininho. Eu falei aqui outro dia com meu amigo Magrini. Magrini, o melhor jogador hoje do Bahia chama-se Índio Ramírez. O cara tá comendo a bola e com certeza vai ajudar o Bahia a sair dessa situação. Não. Não. Não. No mínimo... Nada que esteja ruim que não possa piorar. Piorar. Então. 6 meses. Foi grave. Então. Foi grave. Torção no ligamento. No treino. No jogo. No jogo. No jogo contra o Fluminense. Ele deu um lençol, um chapéu no jogador. No primeiro lance, ele foi pegar a bola na segunda, aí torceu o joelho. E teve rompimento no ligamento cruzado. Deve doer, hein, pai? Deve doer muito. Ele chorou muito, né? Ainda ali do lado, em frente ao banco de reservas da equipe do Bahia, né? Ih, rapaz, já vi aqui. É. Já vi aqui, ó. Tá no sociedadeonline.com. Exatamente. Índio Ramírez sofre lesão do ligamento cruzado e está fora da reta final do Brasileirão. Sociedadeonline.com. 6 meses de paralisação. Que desespero agora, hein? Mais aquele período. Temos peça para repor? Não. A altura? A altura, não. Tem Ramon, que é o substituto imediato. Mas não tem a mesma qualidade que o Índio Ramírez. Então o Bahia vai sofrer muito com a ausência dele. Não só o Bahia, a Nação Tricolor. A Nação Tricolor vai ser um sofrimento danado, né? Ele não jogaria amanhã, obviamente, por causa da contusão. Mas se fosse uma contusão leve, estaria à disposição para o jogo contra o Atlético, contra o Fortaleza e contra o Santos. Então, para esses... próximos 4 jogos, o Bahia não terá Índio Ramírez para ajudar o tricolor a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. De certa forma, ele foi ajudado pelo Vasco, né? O Flamengo venceu por 2-0, né? O Vasco não se distancia da equipe do Bahia, Fortaleza ganhou, mas hoje, o Bahia pode voltar à zona do rebaixamento no jogo Botafogo e Sport, lá no Rio de Janeiro. Quem tem que ganhar aí? O Sport tem que ganhar. Para o Bahia, o Botafogo tem que ganhar. É mesmo? É. Então eu sou Sport. Para o Bahia, é bom que o Botafogo ganhe. É bom que o Botafogo ganhe. Então você tem que ser torcedor do Botafogo desde criancinha. Pois hoje. É, foi o que eu falei. Sou Botafogo desde menino. Desde menininho. Hoje. Amanhã vou vestir o meu manto tricolor, botar o joelho no chão, porque só com oração Porque se der. O goleiro não vai ser Anderson, não, pelo amor de Deus, né? Tem certeza? Pode ser o Rafael Claus. Aliás, é Rafael, eu sempre confundo, porque tem um árbitro de futebol que tem o mesmo nome. Claus, né? É, Claus, Rafael Claus ou Matheus Claus? Matheus Claus. É o seguinte, esse jogo de amanhã, teoricamente, é o mais facilzinho, né? Porque nós temos um Goiás lá embaixo, na tabela, né? Eu não estaria com essa esperança toda que você tá não, viu? De ser mesmo? Fácil, não. Magrini. O Goiás ganhou do Atlético, amigo. Goiás ganhou do Atlético. Não tem mais jogo fácil agora, né, pai? Não, não. O Goiás tá focado, cara. O Goiás tem 32 pontos. E tem que sair lá de baixo. Ele ganhando do Bahia, ele ultrapassa o Bahia? Não. Não, empata, né? Ele vai a 35, fica um ponto atrás. Um ponto atrás. É 32. 35. Ele O Sport tem que tomar um pau do Botafogo. É. Tem, você tem que torcer pro Botafogo. Porque se o Sport ganhar, vai a 38. Aí coloca o Bahia na zona e o Vasco como porteiro. Pois é, e o Botafogo, gente, ganhar do Sport. É, o Botafogo já colocou na cabeça que já não tem mais nenhuma série chance. Série B ano que vem. Série B. Tá, é o último, série E tá aí com tá buscando pontos. Os meninos da base. Né? Já tá montando um time pensando no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Caramba. Botafogo, pô, eu tô sempre pro Botafogo. É. Ah, mas é o jeito hoje, né? É o que, como diria o outro, aliás, essa frase... É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, né? É a frase que a gente tem utilizado bastante aqui no Esporte Mais e no Bate-Bola. É o que tem pra hoje. Torcer a favor do Botafogo pra derrotar o Esporte e o Bahia fazer a parte dele amanhã. Contra o Goiás. Pode ter as novidades de Rodriguinho, né? Voltando à equipe. E Anderson Martins na zaga. Essas podem ser as novidades do Bahia, né? O Nino pode voltar também, já que o João Pedro voltou de contusão, mas a torcida, por incrível que pareça, sentiu no jogo contra o Fluminense saudades do Nino. O Sport não pode ganhar de jeito nenhum. O Zeca hoje, o lateral esquerdo, o Zeca, ele foi o homem da coletiva e, segundo o Cássio, quando o cara vai para a coletiva, ele chama de sala da consagração, ou seja, aquele que dá a coletiva geralmente vira titular. Então, o Capixaba pode perder a vaga de titular, e Zeca. Capixaba fraco, velho. Eu nunca confiei no Capixaba, velho. O Juninho Capixaba pode... Eu ia falar a escalação lá na Arena Fonte Nova, que chegava, que eu via Capixaba ali. Meu Deus, hoje... Então é isso. O Bahia tem que torcer hoje pro Botafogo e fazer a sua parte amanhã contra o Goiás. Do Goiás, às 7 da noite na Arena. Em relação ao Vitória, o Vitória está tentando a contratação de um atacante boliviano, a princípio... Será para a sua divisão de base, mas como o Vitória não tem dinheiro, de repente esse menino vira a solução e nem pro eu. Time principal. Jordi Caicedo foi anunciado pelo CSKA da Bulgária. E o Vitória, a gente vai trazer daqui a pouquinho no Bate-Bola uma análise do Vitória sobre a atual temporada, o Vitória buscando a hegemonia da Copa do Nordeste, tudo isso você confere já às 7 da noite no Bate-Bola, além de outras informações envolvendo negociações de artilheiro do Campeonato Brasileiro, pode estar indo para a Arábia Saudita, o São Paulo vendeu seu artilheiro, o Coroa, seu artilheiro, por mais um valor incrível, nunca se pagou tanto por um jogador sul-americano na Liga ganhou de Futebol. Ganhou para todo Não. mundo? Na Liga de Futebol dos Estados Unidos. Ah, tá. Na Liga de Futebol dos Estados Unidos. Jogador mais caro é o atacante do São Paulo, né? O Internacional tá perdendo o seu principal artilheiro. E daqui a pouquinho a gente traz outras novidades no Bate-Bola às 7 da noite. Não demora muito não, hein? Senhoras e senhores, ele, Expedito Magrini. Senhoras e senhores... Mário Tito. O inigualável Mário Tito. Paulo, assina aí, garoto. Momento Esportivo, Sociedade, a Rádio da Bahia. A gente volta já ligando pra você, ganhador de um ano de Vale Gás, hein? 6:20 agora. Show da Tarde, com Mário Tito. Show de domingo, o seu programa Alto Astral, todos os domingos, 1 da tarde. Oferecimento, coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Rádio Sociedade Brasil Gás, dando um ano de gás para você ter um 2021 bem azulzinho. Oferecimento Brasil Gás. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo, pego, brindo, toma. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chipô, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Diante de uma segunda onda da Covid em várias cidades do mundo, a Prefeitura de Salvador adotou uma série de medidas. Reforçou ações de higienização e desinfecção, voltou a fazer testagem nos bairros, está distribuindo máscaras e reabrindo leitos em hospitais de campanha. Mas mais importante que tudo isso é você fazer sua parte. Use máscara, evite aglomeração, lave sempre as mãos. Sua atitude faz toda a diferença. Prefeitura de Salvador. Olha a hora, faltam 19 para as 6 agora. Pode ligar. Olha aqui no sociedadeonline.com, sociedadeonline.com, você vai ver quais profissionais de saúde podem ser vacinados nesta fase aqui em Salvador, viu? E olha, depois de décadas, né, a vacina contra HIV será testada aqui no Brasil. E atenção, amigo do volante, tráfego será modificado no Itaigara amanhã, sábado, dia 6, por conta das obras do BRT. Beleza? Brasil negocia compra de 10 milhões de vacinas Sputnik V. Tá chamando o telefone. Alô? Alô? Alberto? Opa, pois não, diga Mário Tito. Fala. Beleza, tô ligado aqui, ó. Ô, Alberto, você tá em Mussurunga, meu irmão? É isso, Mussurunga mesmo. É isso, você já sabe o que é, né? Já sei o que é. Então diz aí. O nome. Não, pai. Não. A promoção, não. Né? É. A promoção é Vale Gás, um ano de Vale Gás. Aham. Tem pergunta pra fazer pra você? Acho que não, né? Não tem. É um ano de Vale Gás. É. Eu não vou perguntar nada, não. Eu ia perguntar. Valeu. E os brindes? Um ano de Vale Gás e o brinde. Não, tem brinde. Não vê, não. Aí já é demais. Aí não, Alberto. Alberto. Pronto. É somente um ano de Vale Gás, irmão. Tá? 12 vales aí pra você ficar até 2022 queimando gás aí da Brasil Gás. Tá bom? E ó, a promoção do Fósforo Paraná é que tem um eletro e mais um brinde. Tá bom? Tem a promoção também da cozinha toda linda que mobília a casa ou um cômodo da casa. Por exemplo, agora tem a cozinha que nós vamos mobiliar. Tá bom? Neste momento você está ganhando um ano de Vale Gás. Tá bom ou tá ótimo? Tá ótimo e tá bom os dois. Albertão, meu irmão, um abraço, gratidão, brigadão aí por confiar na sociedade, por ter ligado, por ter participado. Aguarda aí que a nossa produção vai entrar em contato com você e você vai ficar sabendo aí como vim buscar, tá bom, irmão? Tô aguardando, irmão, tá bom, estamos aí. Um abração. Vamos às novidades aqui do Conexão de hoje? Hoje o entrevistado foi o agrônomo, presidente executivo da Abramilho e ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Falar sobre a indicação ao Nobel da Paz, Silvana Oliveira, Cris Cambuí. Alisson, como é que você recebeu essa indicação que foi feita aí pelo diretor da Escola Superior da ESALQ, né, da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, aí o professor Durval Dourado? Eu fiquei muito honrado, naturalmente. Eu sei que é um prêmio que há muito tem sido reverenciado. O meu grande inspirador Norman Borlo, em 1970, foi um prêmio Nobel da Paz. E, naturalmente, que ele nos ajudou aqui na formação da Embrapa, na organização dessa grande empresa de pesquisa, hoje a maior empresa de pesquisa no mundo, na área tropical. Tudo isso nos anima muito, porque se hoje o Brasil representa o que foi alguns outros países em épocas diferentes, quer dizer, a salvação, a garantia do suprimento de alimentos, aqui nós estamos fazendo com sustentabilidade. Isso é muito importante. Aqui nós somos capazes de pegar um bioma e, se usá-los, usá-los de forma adequada, cientificamente adequada, melhorando as suas condições de fertilidade ano a ano. 14 minutos para as 6 agora, 14 para as 6 na Sociedade. Giro Bahia. 6 diferentes linhagens do novo coronavírus é descoberto em toda a Bahia. Elias Alves. O bairro da Pituba, em Salvador, ultrapassou Pernambués e agora é o bairro da capital baiana com mais infectados pela Covid-19. Nos últimos 20 dias, a Pituba teve um crescimento de 473 casos, chegando ao total de 4.462 registros. Pernambués, que estava na liderança do ranking, está atualmente com 4.320 casos. A lista de bairros é divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde e conta com outros 9 bairros, como Itapuã, Santa Cruz, Fazenda Grande e São Cristóvão. Giro Bahia. Oferecimento, o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Hoje, Adelson Carvalho esteve com Fabrício Miller, que é o novo secretário municipal de mobilidade. Vamos escutar o homem do bico, rapaz. O prefeito Bruno Reis já demonstrou em entrevistas, inclusive aqui comigo, na Rádio Sociedade, lá na TV, que uma das preocupações dele, vamos lá, vacina, volta às aulas, a retomada do crescimento, no caso aí de empregos, né, que a gente precisa se preocupar, transporte público está no contexto das preocupações dele, né? Mas por quê? O que, que a gente não sabe que vocês sabem? Na verdade, ele tem sido muito enfático em todas as entrevistas dele, quando ele trata do transporte público. O transporte público hoje, ele se encontra numa situação de muita crise, de uma crise talvez sem precedentes no Brasil, né? O sistema já vinha acumulando prejuízo em todo o Brasil em razão das crises financeiras, das crises econômicas, que reduziram o número de passageiros, né? E o transporte, ele sobrevive aqui em Salvador exclusivamente do número de passageiros que ele transporta. Aqui a gente não tem subsídio, como São Paulo tem subsídios bilionários que acabam sendo investidos no transporte público e deixados... Mas esse dinheiro vem de quê? Do governo do Estado ou federal? Esse subsídio que você está citando aí. Em São Paulo? São Paulo? Veja, lá vem... A cidade é uma cidade muito rica, né? Você tem uma arrecadação muito grande. Mas aqui o transporte aqui em Salvador, ele sobrevive, ele é mantido, ele é financiado pela tarifa. E quando você tem uma queda da forma que você vinha tendo nos últimos anos de passageiros, por diversos motivos, e aí a gente coloca talvez a questão da crise econômica, com diminuição do emprego, você tem ali a vinda do aplicativo, foi algo muito importante, e outras coisas, outros fatores que acabam se somando, e a frota acabou, e o passageiro acabou reduzindo. Pois é, tem também o metrô, né, que tirou muita gente aí do buzu, né? Andar no metrô é tudo de bom, né, velho? Ar-condicionado, limpinho. Você entra num buzu desse, parece que tem uma batucada lá dentro, né? Tudo solto. O buzu... Não, você pensa que é tiro. Mas é o buzu lá, ó. Brinque, pai. E assalto também. Muita violência. O bicho tá pegando, rapaz. Seu Varela, pode chegar, meu queridão. Hoje, seu Varela, no Balanço Geral, falou com a Angelina Oliveira, que é diretora padrão da tá padrão enfermagem em Salvador. Seu Varela, por favor. Cartão verde. Doutora, e agora? Dengue, zika, chikungunya e covid. Que situação que nós nos encontramos, hein, doutora? É, realmente, já não basta a preocupação com a covid, né? A gente ainda tem que se preocupar com as doenças tropicais, que nós chamamos de doenças tropicais. E que nesse verão, esse verão mesmo está atípico, chove muito, chove, faz sol. O acúmulo de água parada é o decisivo para a produção, para a reprodução do mosquito, né, da larva do mosquito. Então a população tem que ficar muito atenta nesse período. E ajudar também, né, doutora? Aqui, por exemplo, na minha casa, a gente molha as plantinhas, mas eu não deixo a água acumulada em lugar nenhum. Entendeu? Com certeza. Não é isso? Com certeza, tanto a população quanto os governantes, né, os órgãos públicos, para limpar as áreas externas, limpar a cidade, né? E a população tem que ficar mais atenta em suas residências, porque os agentes de endemias, eles não estão adentrando as residências para fazer essa fiscalização, para fazer essa conscientização. Então, cabe à população ficar alerta. Em qualquer cantinho de água parada, qualquer copinho, qualquer tampinha de garrafa, pneu velho, um simples saco, folha, aquelas folhas que tem uma copa maior, que acumula água, isso aí é fatal para a reprodução do mosquito, né? Da larvinha do mosquito. Verdade, eu tenho um amigo que tá com um negócio de chikungunya aí, rapaz. Tem uns 3 meses que ele teve esse tal dessa chikungunya, até agora o velho tá todo barreado. Né, Genivaldo Novaes? Tem certeza? Tudo que é nervo, que é junta, bota no saco, junta tudo e joga no lixo. Onde mesmo, rapaz? Pois é, tem que tomar cuidado aí. Zika, dengue, chikungunya, olha aí no seu quintal, na sua casa, na sua laje, se não tem água parada aí, porque é um perigo, hein? Eles adoram isso aí pra se proliferar. 6:08. Quem é o cantor? Só pra contrariar. Demorou. Falei pra você que ele vinha, Fernando, aí. Ixi, vamos cantar pra ver se canta, fi. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Estou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo. E acendo um cigarro, quer fumar pra mim. Chego no pagode, quem entrar comigo? Se ganho uma garota, tenta me atrasar. Fica me marcando, pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Da minha aba, da minha aba, da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem ameaça de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você, Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Alexandre, fala, véi. Vamos vazar na braquiara, meu filho? Só pra contrariar. Lá se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Se tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim. E aí, gente, bagode, obrigado, viu? Entrar comigo. Sexta-feira. Chegamos aí a mais uma sexta-feira, mais uma semana. E graças a Deus foi bem produtivo, hein? Ei, levanta a cabeça aí, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Quantas vezes o descontrole bateu aí a sua porta e o desespero controlou seus dias. Quantas vezes você já se sentiu exposto e frágil? Mas ó, é nesses momentos que o céu luta a seu favor. Já já o homem de Deus chega na sociedade trazendo a oração das seis. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Daqui a pouquinho aqui na sociedade, viu? Beijo na alma, fica bem, fica com Deus. Amanhã, 14h, a gente se encontra no Show da Tarde especial de sábado. E não esquece, viu? Deus é amor. Ele estará contigo onde você for. Beijo, tchau. Um final de semana lindo pra nós. Não aturo mais você. Acordar aos domingos sintonizado na sociedade é sempre uma boa opção. Momentos inesquecíveis, todos os domingos às 6 da manhã. Quer uma chance para viver seus sonhos em 2021? A Unifax tem 500. Chegou o vestibular Top 500 Unifax. Bolsas de 50 a 100% para os 500 melhores colocados. Uma chance atrás da outra para você conquistar um diploma de peso no mercado. Prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Duas datas para você escolher estudar com a qualidade acadêmica da Universidade Nota Máxima no MEC. Inscreva-se em viva.unifax.br. Consulte condições. Dicas de verão com Pedro Sentosé. Olha, meu povo, verão na Bahia e a dica de hoje é evitar o sol nas horas mais intensas, do meio-dia às 4 da tarde. Nesse período é comum passar o dia na praia ou frequentar espaços de alta exposição ao sol. Então, muito cuidado. Fique atento ao uso do protetor solar a cada 3 horas. E olha, não esqueça de outras formas de proteção, como óculos escuro, o uso do chapéu e também beba bastante água, tome bastante líquido para se hidratar, porque também vai lhe ajudar. E não se esqueça que os cuidados continuam contra a Covid-19, viu? Use sempre a máscara e o álcool em gel. Verão 2021, vem com a gente nesse verão diferente. Dicas de verão com Pedro Sentosé. Oferecimento Fósforos Paraná, o primeiro fósforo ecológico do Brasil. Produtos Paraná, qualidade para seu lar. Vestibular Top 500 Unifax, bolsa de 50 a 100%, prova 21 de fevereiro ou 7 de março. Prefeitura de Salvador e você, juntos no combate ao coronavírus. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Oito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino, meu Pai, é o poder. Teu reino é a honra e teu reino é a glória. Hoje e amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Prepare agora o seu copo com água. Levante ele aos céus agora, por favor. Segure firme este copo com água. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra agora este copo com água. que a partir deste exato momento, meu Senhor, não seja mais um simples copo com água, mas que seja, meu Deus, um santo remédio, uma água ungida e consagrada. Quando esta pessoa beber desta água, que esta dor, esta aflição, este câncer, esta doença, esta moléstia, venha desaparecer do corpo desta pessoa. Meu amigo, minha amiga, beba deste copo com água agora e olha, beba com muita fé. Respira fundo agora, aí onde você está. Seja livre agora. Pode ter certeza que você bebeu agora de uma água ungida e de uma água consagrada. Domingo agora nós teremos a grande concentração de fé às 10 horas da manhã com o Bispo Sérgio Corrêa. Prepare uma garrafinha com água. Traga esta garrafinha com água para você dar sequência a este tratamento, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos de volta com esta oração e com esse amigo que vos fala, Pastor Jurailton Santos. Deus abençoe a todos. Opa, vambora, hein? Sinalzão de hora bonito. Aonde você passa, você ouve agora 6:02, Brasil. No ar, seu caminho. As informações do trânsito. O movimento nas estações de Salvador e nas principais rodovias. A política direto de Brasília. As notícias mais relevantes do dia. Prestação de serviços. E o ouvinte repórter Sociedade. Atualizando o trânsito em tempo real. Seu caminho com Matheus Ramos. Pronto!